Capítulo 29. No primeiro dia do sétimo mês, celebrem a festa das trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados como as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, 4 quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro e 2 quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Essa oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. No 15º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da Festa das Cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. No primeiro dia da festa, apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será constituído de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos para cada um dos 2 carneiros e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No segundo dia da festa, sacrifiquem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No terceiro dia da festa, sacrifiquem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quarto dia da festa, sacrifiquem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quinto dia da festa, sacrifiquem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito.